atores. Eu li o som atrás, falas boneco, e às vezes não conseguia perceber muito bem. Mas primeiro queria cumprimentar a Junta de Freguesia, todos os elementos da Junta de Freguesia, o seu presidente, da Junta, o Sr. Adelino, os outros elementos, a professora Anabela, o Nina. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia e todos os outros, todos os membros da Assembleia de Freguesia de Nogueira do Cravo. Cumprimentava também o Dr. Nuno Freixinho. Cumprimentava o Sr. Presidente da Assembleia, os seus vereadores, e tinha aqui as minhas primeiras palavras, não pode deixar de ser, para os presidentes de junta que estão aqui, porque demonstram claramente solidariedade em relação à freguesia de Nogueira do Cravo. Muito obrigado por vocês cá terem vindo. Depois, estudiar aqui um bocado o processo. Eu, há pouco tempo, ia para os jornais e vou repetir isto hoje aqui. A tentativa da extinção da freguesia de Nogueira do Cravo é um disparate completo. Não tem outro nome. É um disparate. Querem acabar com a segunda freguesia maior do Conselho de Oliveira do Hospital? Peço perdão, mas esta gente não sabe o que anda a fazer. O Dr. Nuno Freixinho fez aqui uma explanação brilhante, uma explanação da apresentação, colocou todos os artigos e eu digo-vos uma coisa, de certeza, e ele foi brilhante, não foi porque não explicassem bem, mas a maior parte das pessoas que ficaram aí, quando ele cruzou estes artigos todos, de certeza que não perceberam nada. E não é porque as pessoas não sejam inteligentes, é porque esta lei é um revezado que às vezes até eu e ele que estivemos reunidos a discutir alguns artigos e até telefonei a alguns presidentes de Câmara para ver como é que eles interpretavam esta lei. Isto quer dizer que esta lei não serve e é uma lei que não presta e tem que se deitar fora. Mas deixem-me ver aqui, meus caros amigos, eu já percorri milhares de quilómetros por causa desta lei. Já percorri milhares de quilómetros para sensibilizar os governantes que isto era o tal disparate que eu falava. E há uma coisa que eu não estou de acordo com o Dr. Nuno Freixinho. E Dr. Nuno, só temos uma divergência aqui. Isto não é só um problema jurídico. E porquê? Porque isto é um problema político. Um político. Porque quem fez esta lei foi a Assembleia da República. E eu pergunto, e o que é que se faz na Assembleia da República? Não se discute política? Então esta lei não é política? É! É uma lei política e há pessoas que são responsáveis. Por isso vos digo, é aqui só a única diferença. O Dr. Nuno Freixinho tem razão, é que a partir da publicação da lei, temos um problema jurídico. Sem dúvida. Estamos absolutamente de acordo. Estamos absolutamente de acordo. Mas deixem-me, e sem descansar muito, deixem-me dizer o que eu sinto. Eu ainda não percebi. Não percebi qual é a vantagem. E disse isto ao seu secretário de Estado da Administração do Território, ao Dr. Paulo Júlio. Ainda, Dr. Paulo Júlio, explique-me qual é a vantagem da extinção das freguesias. É que diminuirmos aquilo que se gasta nas juntas. Mas isso é tão miserável quando se gasta tanto de dinheiro. E eu ainda não consegui perceber, nem ele me conseguiu explicar. Porque é que se querem acabar com as juntas de freguesia? Percebemos. Há juntas de freguesias que é possível acabar-se. Eu vou-vos dizer. Aquelas que às vezes estão no meio das cidades e que têm 300 e tal eleitores. Porque fala-se no processo da extinção de freguesias de Lisboa. Mas é um processo muito mais pacífico. Sabiam que havia Judas Freguesia em Lisboa, privado à desertificação da zona central, que tinham 600 eleitores? E foi isso que se fez. E também em Portugal, a nível dos grandes centros urbanos, deveria haver reorganização com a própria Junta de Freguesia, com 100 eleitores, 80 eleitores. É preciso reunir essas coisas. Mas agora, não percebo esta ideia de passarmos tudo. Mas vamos ao que importa. E o que importa aqui é Nogueira de Cravo agora. Esta gente, os seus presidentes de junta, aqui o seu presidente da junta, todos eles, nenhum das nossas juntas de freguesia querem ser proveiros das freguesias. E eles têm razão. Ninguém, também estas pessoas que estão aqui, estão a fazer esta luta porque eles não querem ser coveiros da sua freguesia. E estão aqui unidos, demonstrando que é preciso lutar para que Nogueira de Cravo não acabe, mas que também não acabem as outras. É preciso essa solidariedade. E deixem-me, eu dizia também ao Dr. Nuno Freixinho, dizia-lhe uma coisa simples. Dizia-lhe, Dr. Freixinho, eu não quero ser coveiro de Nogueira de Cravo, juntamente com os Gil Mendes, mas também não quero ser coveiro das outras, porque todas as outras assembleias de freguesia, daquelas que estão em perigo, sabem, eles já levaram isto. Já levaram e já fizeram assembleias. E sabem qual foi a decisão, a sua vontade, que é importante? Todos eles disseram, somos contra a extinção da nossa freguesia. Isto demonstra claramente que têm as populações que precisam das suas freguesias. Daria aqui um exemplo só para se perceber. Por exemplo, Seixel, Alvoco, tem 300 e tal habitantes. E Rio Mel, que fica no outro lado, só tem 300 e tal. E quem é que lhe faz a política da proximidade? Eu digo-vos, um disparate, porque a junta de freguesia é onde as pessoas ainda vão ter com as pessoas para lhe resolver os problemas. Mas vamos a Nogueira e vamos ver o que é que eu penso de Nogueira. Eu de Nogueira, há aqui uma coisa, não sei se vocês viram, quando passaram ali o mapa, há ali uma pontinha. E aquilo foi feito, que por acaso não tive conhecimento, mas quando houve os censos, foi feita uma delimitação, que aqui não está, porque eu tenho aqui um mapa, quero levar alguém responsável para mostrar aquilo. Há uma delimitação muito pequena, onde é a freguesia de Oliveira e onde consideraram a zona urbana, um lugar urbano, aquele, como disse o Sr. Presidente da Junta, 6 ou 7 casas, 14 ou 15 pessoas. Aquilo é uma coisa sem sentido. Mas eu pergunto, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, pôs para ali um bicozito sem sentido, e porquê é que não passou, e porquê é que não fez a zona urbana de Oliveira ligada a São Paulo de Gramaças, que estão unidas por casas? Não se percebe, eu não percebo. Não percebo como é que foi feita a delimitação. Parece que há aí nas bancadas alguns entendidos que sabem, e por isso, se calhar, tenho que desafiar a virem me explicar. Mas digo-vos, pode-se ver aqui. E depois há outra coisa que eu não consigo entender. Faz-se uma lei, meus caros amigos. Faz-se uma lei e nem uma vez é lá referenciado o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que tem estas coisas. Nem uma vez. Como é que o INE está a fazer isto se a lei não fala nele? Eu não percebo. Há competências, como eu vos digo, que são da Assembleia Municipal. E eu não pertenço à Assembleia Municipal do Conselho de Oliveira. Não faço parte dela. Como disse aqui também, tem 43, e a Assembleia Municipal decidiu, não sei na altura se foi por maioria ou se foi por unanimidade, que era contra a extinção das freguesias. Eu acredito que há a possibilidade que devemos fazer outros trabalhos antes de chegarmos a esse limite. Que da parte, e eu hoje aqui, tomo como compromisso bater-me e fazer tudo para que cortarem mas os seus lugares, o seu lugar são duas freguesias contíguas, mas os seus dois lugares não são urbanos. Logo, existem as duas como freguesias. E depois, deixem-me dizer outra coisa. Aqui no concelho, perto, aqui outro concelho, entre em Ceia e Serrabão, que está com o mesmo problema, absolutamente com o mesmo problema, do que Oliveira do Hospital e Nogueira. Tem o mesmo problema neste momento. Mas até com características diferentes. Porque a zona urbana de Ceia é ligada à zona urbana de Serrabão. O que não é aqui o caso. E por isso, também desta possibilidade que falou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, da possibilidade da Assembleia se pronunciar sobre isto, e como eu digo, a Assembleia Soberana, tenho a certeza é que a Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital está disponível para se pronunciar sobre este artigo que falou e sobre a possibilidade de alteração, mas acho que deve ser em último caso. Devemos, gente, tentar fazer o trabalho de casa e resolver isto. E para terminar, como eu disse, estamos aqui muito disponíveis, porque isto seria um atentado, uma injustiça que se faria a Nogueira do Cravo. Para terminar, dizer que retirar isto, e não é uma questão política, é que não foi o Presidente da Câmara Municipal, nem os seus elementos, que fizeram esta lei e que a querem aplicar de forma cega. Foram outros que lá estão. E esses têm que ser responsabilidades que não têm que ser eu.